Azul com a 062, só nas 47, livre à direita. Alfa e Índia, portão 1 na minha escuta. Direita, Alfa, Índia, portão 1 na sua escuta. Desça para 2000, autorizado a aproximação. 2000 pés, autorizado, autorizado a aproximação, voo no 643. E no 612, aguarde. Aguardando, 803. Atinge, mantém o ano 30 a 35 milhas, posição Conde. Gente. Okay, Roger, clear to taxi until holding short runway 10, report ready for takeoff. To holding point runway 10, I call for takeoff, report for 158. Boa noite, voo 986, formação Bravo. 7891, João Pessoa, 370, aguarde cópia. 37, aguardar. Observe passar a 0 área da Portugal aí atrás, assim que ela passar pode fazer o pushback e chame táxi. Positivo, após a passagem do Portugal, autorizado o pushback, acionamento, gol no 0-30, pode dar ataque. Golo 643, Duna, localizador, cheque trem, torre 1-186. 1-186, muito obrigado, uma boa noite, pista 10 à vista. Mandou o gol no 714. Boa noite, é o gol 1643, localizador de São Nordeste. Trem baixo checado com a pista vista. Ciente, livre pouso, pista 1-0, vento de 1-70 graus, 8 nós, 1643. Ciente, tem livre pouso, 1643, confirmando condições da pista. A pista seca e 90 metros iniciais fechado, que o que está iluminado aí está valendo. Tá bom, obrigado. Qual é o gol no 714? 714, possível. Contato com o solo, autorização Aracaju. Que é Aracaju 230, agora de cópia. Escuta. Salvador, boa noite, gol no 606. 606, prossiga. Gentileza, autorização Maceió. Okay, 350 Maceió, aguarde cópia. Guarda. Aproxima-se de Conde, serviço radar terminado, chame Aracaju, 1203. 1203. Para o táxi, o gol 1805, 130 a bordo, 12h40, alterna Fortaleza. Gente, Marinho Pantera, seguindo o Portugal, 1805. Portugal 158, ready for departure. Portugal 158, line up and wait. Line up and wait, runway 10, Portugal 158. Juno 643, seu solo 59, livrando à direita, prossiga na Alfa, chame antes da Taxi Juliette. Alfa vai reportar antes da Juliette, vou na 643. Report Galo 158, clear to take off. The wind is 180 degrees with 5 knots. Take off the cover 910, report Galo 158. O gol 905, ponto 0, pronto. Após o Portugal, a linha mantém o gol 905. Sim, após o Portugal, a linha mantém o gol 905. Zero graus com 8 nós, está livre de decolar com proa noroeste, aguardando transferência de comunicações, transponder é o padrão 0102. Airport go 158, airborne at 01, call now departure control at 119.80. 119.80, Bill 158, control, ready contact. Perfeito. Siga, nem escuta, 8 autorizado 370, João Pessoa, pelo Whisky 58. Decola da 10, com curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. O transponder é o 5532 e controle 1935, controle 198. E fomos autorizados então, João Pessoa, decola da pista 10, curva à esquerda, PUC Aracaju. Sobe até o 370, vai voar pela Upper Whisky 58. 5532 é o transponder, controle 198. Correto, no 896, chame para o puxo estacionamento. Vai chamar, senhor. Muito obrigado. Estou Guardião 02, já fora do sol. Guardião 02, decolou ao 03, chame agora o controle em 198. Tem um bom voo e até a volta. Controle 198, bom serviço. Obrigado. Nossa, Juliette, voo 643. 643, livre ingresso para o portão 09. Verdade, ingresso para o 09643. 805 da Gol, está livre decolagem da 10, o vento é 180 graus com 4 nós. Livre decolagem, 805. Na escuta de controle, 110 no setor do estádio Barradão. Ok, senso. 805 de Color ao 04, chame o controle em 1980. Tenha um bom voo e uma boa noite. 198, obrigado. Boa noite. O Gol no 714 na escuta para qualquer. Prossiga. No 714, está autorizado nível 230 para Aracaju pela Golf 677, decolando da pista 10, curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. O transponder é o 5533 e o controle 119, decimal 80, cotejo. 230 autorizado Aracaju, Golf 677, decola da 10, comprimida curva à esquerda na Puca, Aracaju. 5533198, gol no 714. Correto, no 714, chame quando pronto para o puxo e acionamento. Demorar agora no 714. O gol no 606 na escuta para qual pena? Na escuta, prossiga. No 606 está autorizado para para Maceió, o nível 350, aerovia Upper Whisk 58. Após a decolagem da pista 10, curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. O transponder é o 5530, controle opera em 119, decimal 80, cotejo. 350 aprovada pelo 58, decola pista 10, curva à esquerda, Puca Aracaju, aciona 5535, controle 1198, vou no 606. Correto no 606, chame pronto para o puxo acionamento. Poxa, transponder 5535, né? Perdão, 5530. 5530, obrigado. 12545, Air Portugal 158, adeus, boa noite. Boa noite. Chame Recife 12545. 12545, boa noite. Boa noite. Chamaremos, boa noite, lá mesmo. No 7 no 4 na escuta da torre? Na escuta, tô no 7 no 4? No 7 no 4, qual é o estimado para o pushback? Estamos acabando de embarcar, os últimos passageiros chegou em conexão. Eu creio que no máximo em 5 minutos estaremos prontos para o pushback. Ok, ciente. É, torre Salvador, gol no 606 para pushback acionamento gate 8. No 606 está livre, puxa acionamento, chama para o táxi. Chamar a táxi, gol no 606. No 896 está com 68 a bordo, perna Fortaleza, 2:35, estou pronto para o táxi. 896, livre táxi à sua direita até o ponto de espera da Charlie, quando lá chame pronto para decolagem, porque é HM14 agora. Livre táxi, primeira direita, ponto de espera, torre, com o senhor, bom, no 896. torre, igual 996, tá pronto. 896, a linha decola lá 10, o vento...